roda dessa, eu soube da vontade de beber. Ouvindo a roda dessa, eu bebo com saudade de você. Você só despreza, não me dá valor. Te ligo, não me atende, nem me retornou. Respeita, pois tá ruim depois que me deixou. No final de semana aumenta o desamor. Achei que ia passar, mas não cicatrizou. Com uma JBL no carro eu estou, escutando canções que falam de amor. No bar eu bebo sem ter saideira pra curar a dor. E uma moda dessa, eu sofri da vontade de beber. Ouvindo a moda dessa, bebo com saudade de você. E uma moda dessa, bicho, eu sofri da vontade de beber. Ouvindo a moda dessa, bebo com saudade de você. Chora, coração. Respeita, pois tá ruim depois que me deixou. No final de semana aumenta o desamor. Achei que ia passar, mas não cicatrizou. Com uma JBL no carro eu estou, escutando canções que falam de amor. No bar eu bebo sem ter saideira pra curar a dor. E uma moda dessa, eu sofri da vontade de beber. Ouvindo a moda dessa, saudade de você. Uma moda dessa, bicho, sofre da vontade de beber. Ouvindo a moda dessa, bebo com saudade de você.